Olá, ouvintes, está começando agora mais um Taberna dos Escritores, o podcast. Estamos agora continuando o nosso podcast sobre vampiros e sampiros e chupadores de sangue. E vamos dividir esse programa no meinho, igual a gente fez da última vez, que ficou bacana, não é? Isso aí, para o pessoal tomar um lanchinho. Tomar um todinho. A gente gostou do intervalo, porque sabe por quê? A gente pode dar recados. Olha só. É verdade. Calma, mas se a pessoa vai estar tomando um lanchinho no intervalo, como é que ela vai escutar o... Não, recado? A gente dá o sinal do intervalo, avisa o que a gente tem que avisar, aí ela para e toma um lanchinho. E se a gente quiser fazer o recado depois? Não, complica, porra! Tá bom. Então... Estamos aqui, eu, Igor, e me passa uma caneca de True Blood. Eu aqui, Vitor, e p*** Drácula, tem que te matar de novo? Aqui é o Daniel, e estamos sendo atacados por muitos vampiros. Matei. Então, vamos ao podcast. Yes. Então, vamos começar pelo que é bom. Vamos falar da nova TechPix, a câmera mais vendida do Brasil. Cala a boca! Quem manda aqui sou eu, rapá! Não, vamos falar das séries. Isso, das séries de vampiros. Que não deu pra gente falar no outro podcast. É, mas a gente já falou agora. Então, fale, Daniel, explane pra gente. Vou falar um pouco de algumas séries de vampiros. Bom, tem a True Blood, que eu particularmente não acompanho, quem acompanha é o Igor. E eu vou falar mais do Diário do Vampiro, ou The Vampire Diaries, que você acha melhor. Continue, Jackson, manter assim. Bom, é uma série já razoavelmente antiga, já tá indo pra sétima temporada. Ah, não antiga, antiga, é, tipo antiga, antiga, Dark não, Shadows, né? É uma série rodada. Rodada igual biscate, né? Hã? Rodada igual bolsa de biscate. Tá, muitas pessoas assim que viram só o começo assim do Vampire Diaries falam: ah, é uma menina que conhece um cara que é lindão e nossa, que lindão, só que ele é vampiro. Ui! Was beautiful. Crepúsculo. Não é. Assim, esse começo eu admito que é realmente parecido, mas vai evoluindo a série e vai explorando um outro lado que eu acho muito legal. Acrescenta bruxas, lobisomem. É, o True Blood fez isso também, só que acabou estragando um pouco a série. É, então, esse é o diferencial. No Vampire Diaries... É, eu achei que ficou muito legal, porque eles explicaram tão bem a história, eles conseguiram encaixar tudo tão certinho, que ficou muito legal a história. O True Blood é um negócio super whatever, super coloca lá e pronto, não tem regra pra aquilo. Não tem história nenhuma, tipo, do nada, assim? Não, existe, só que eles não dão um embasamento. Tem aquilo e pronto, você vai ter que aceitar que tem aquilo. É, então, esse é o diferencial do Vampire Diaries. Na verdade, a história gira em torno... Da história anterior, tipo, do embasamento mesmo. Ah, entendi. Da base, né? Sabe que eu li o começo dos livros? Dos livros eu não vi. Falam que é bem diferente da série. Eu peguei o primeiro livro, eu li um capítulo, sei lá, uns 3 capítulos, na verdade. e eu achei chato demais, assim, a autora é muito óbvia. É... Como assim muito óbvia? Então, eu como, nós como já escrevemos... Tipo, ah, vou comer uma coxinha. Tinha frango dentro dela. Uau! Oh, meu Deus! Deus! Oh, meu Deus! Uau! Uau! Uau! Mas, como eu dizia, nós que somos autores, a gente já tem uma certa visão diferente quando a gente lê alguma coisa, porque a gente já sabe como é estar do outro lado da tela. Então, tem alguns recursos que ela usa logo no começo do livro, tipo, a protagonista é uma patricinha, ponto. A descrição que ela dá dela, dá pra você ver tão nitidamente que é um recurso que ela usa pra, sei lá, distanciar o leitor daquela personagem. Talvez pra dar mais ênfase em outras personagens secundárias, eu não sei, mas tudo que ela escreveu é muito óbvio, é muito caricato, sabe? É, não diria clichê, mas é muito estereotipado. Entendi. Apesar que eu li pouca coisa, não deu nem umas 30 páginas só. Eu não gostei. Minha irmã, ela leu mais livros, só que ela achou chato também. Mas ela vê a série. Ela vê a série. Ela disse que a série é bem melhor. Eu imagino. Mas já que você falou desse embasamento que a série dá para as criaturas, fala pra gente o surgimento dos vampiros, esse tipo de coisa. É, então, vou dar uma falada. Quem não quiser tomar um spoilerzinho assim de Vampire Diaries, não ouça, né? Não, ouça sim, dá o mínimo de spoiler possível, Dami. Tá bom. É assim, com relação aos vampiros, eles começaram com o que eles chamam de os originais, os vampiros originais. Eles não foram criados, tipo, sendo mordidos por vampiros e tal. Até porque se os vampiros se reproduzem mordendo, tem que ter alguém que não... É, que não foi mordido. Tem que ter um primeiro. Então, aí vou explicar. Era uma família, assim, muito antiga, né? E aí, eu não lembro exatamente o que aconteceu, que a mãe deles, que era uma bruxa muito poderosa, ela resolveu fazer um feitiço pra dar imortalidade pra eles. O motivo eu não lembro muito bem, mas foi isso que ela fez. Aí ela usou uma menina lá, matou ela, usou o sangue dela pra fazer o ritual, e eles viraram imortais. Tá, até aí tudo bem. Oh, somos imortais, legal, não morremos. Uhul. Mas, a energia da natureza, assim, fez isso ficar equilibrado. Então, ah, vocês não podem morrer? Tá. Mas aí eles começaram a ter algumas fraquezas, que nem... Eles começaram a não poder sair no sol. Se eles saíssem no sol, eles começavam a queimar. Essas características do vampiro. A erva, a verbena, queima os vampiros, sabe? Então, eles começaram a não poder tocar em verbena. Todo esse tipo de coisa. Mas tinha uma secção de bruxos antes? Tinha aqueles viajantes e os... Sim, sim, vou chegar aí já. Ah, é. Depois. É, eu tô explicando agora só a questão dos vampiros. Aí, tal. Aí esses são os vampiros originais. Que aí, eles, por exemplo, eles não morrem se você pegar uma estaca de madeira e enfiar no coração deles. Assim, eles vão meio que morrer, assim. Vai ficar tudo seco e tal, vai ficar ali. Mas se você tirar, por exemplo, a estaca de madeira do coração dele, ele vai voltar à vida. Só os da família dos originais. Agora, se for uma estaca de carvalho branco, que foi uma árvore que a bruxa usou lá pra fazer o ritual, tipo, você enfia uma estaca de carvalho branco dentro deles, no coração, e aí eles morrem mesmo. Mas só desse jeito. Aí tem a questão da estaca, que só pode ser de carvalho branco, ou, como eles mesmo, ao descobrirem isso, queimaram um carvalho branco que eles usaram, tem um pessoal que juntou a cinza do carvalho branco. Aí se você pegasse uma adaga, passasse assim na lâmina essas cinzas e fincasse no coração, eles morriam temporariamente também. Legal, isso é maneiro. É, então, aí se você tirar a adaga, eles voltam. Isso é bem maneiro. É bem legal. E aí que você perguntou dos viajantes. Aí, fora os vampiros, tem as bruxas. Que aí, no caso, elas usam a magia da natureza, sabe? A energia do mundo mesmo. Entendi. E tem uma outra vertente de bruxos, assim, que são os viajantes. Que eles se tornaram viajantes depois dessa história que eu vou contar agora. Senta que lá vem a história. Tinham essas duas vertentes de magos, de bruxos. Só que os que viraram depois viajantes... Eles usavam magia de sangue, sabe, essas coisas? Que as bruxas que usavam magia da natureza achavam que era um negócio impuro. E tinha uma rixa muito grande entre os dois. Aí as bruxas lançaram uma maldição nos viajantes que eles nunca poderiam se fixar em um lugar, ter uma cidade deles. Então, por exemplo, se os viajantes começassem a morar em um lugar só e ficar numa cidade lá deles, sempre iria acontecer uma catástrofe e destruir a cidade e eles iam ter que ir embora. Então eles são obrigados a ser viajantes, daí vem o termo. Eles nunca podem parar em um lugar só. Okay. Mas isso tem alguma, esses bruxos de sangue, tem alguma coisa a ver com os vampiros ou é só uma coisa à parte? Tem mais ou menos a ver. Mas não com os vampiros na questão dos originais e tal. Tem a ver com o primeiro imortal que teve. Que ele não era exatamente vampiro. Tanto que ele anda no sol e tal. Que foi, tipo, bem antes, na época dos egípcios, inclusive. Um negócio meio assim. Neguinha maravilhosa! Mulher bonita, mostra esse Egito pra mim, vá! Demais! Esse Egito quente que nem areia do Saara! Me queima, mano! Nada! Ordinário! Vambora, mostra pra mim, Juntinho, vambora! No, God! No, God, please, no! É, que foi assim. Tinha uma bruxa lá, dessas viajantes, que ela se apaixonou por um cara e tal, eles ficaram juntos, que esse cara era também viajante, só que ele se apaixonou pela criada dela. Ele resolveu ficar com ela. E a outra doida TP mística lá falou, ah não, porque não sei o quê, porque ele é meu. Aí ela, olha o que ela fez. Formiga na cueca. Não, olha o que ela fez. Ela tornou o cara imortal e matou a namorada dele e mostrou o coração dela pra ele. Ele falou, oh, meu Deus. E aí ela fez uma cura pra imortalidade dele, inclusive curaria vampirismo, só que ela fez só uma. Pra que ele pudesse tomar isso, virar mortal, morrer e ficar com ela no mundo além. Só que, o que, que ela fez? A sacada. Ela criou o que eles chamam de o outro lado. Que é assim, todos os criaturas sobrenaturais, bruxos, vampiros, lobisomens, viajantes, que morrer, vão pra esse outro plano. E eles ficam vagando pelo mundo espiritual aqui na Terra mesmo. Como se fosse fantasma. Tanto que gente que tem experiência quase morte consegue ver eles, às vezes. E aí, por exemplo, a namorada desse cara, ela era humana. Então ela morreu e foi embora pro céu, digamos assim. Agora ele jamais poderia fazer isso enquanto estivesse esse outro lado. Porque se ele morrer, ele vai pra esse outro plano. Mesmo. Ele fica preso ali, entendeu? Mesmo ele tomando a poção que deixa ele humano de novo. Sim, porque ele não era humano. Ele era viajante também. Lembra que eu falei? Ah. Entendeu? Então. Olha, que sacanagem. É, então. Ela tornou ele mortal. Pra ele ter que viver sem ela. E se ele conseguisse morrer pra tentar se juntar com ela, ele não ia, porque ele ia ficar preso num plano, no meio. Uau, pois é. Que otário. Pois essa eu vou até falar de outra coisa. Fala de True Blood, meu amigo. Fala de True Blood. Nossa, que exaltado. Cara exaltado. Esse cara ganha bônus quando tá sozinho. É, os magiqueiros aí. True Blood é uma série muito boa, que é uma série baseada em livros, que no Brasil deve estar traduzido como As Histórias ou As Aventuras de Sook Steakhouse. Saúde. Sook Steakhouse, Casa do Bife. Steak. Casa do Bife da Sucção. Sook Steak Bife. É isso aí. Olha, eu não li os livros. Da sucção? Da sucção. Do bife? Do bife. Da casa? Da casa. Da sucção. Da do sucção. Bife. Mas eu assisti a série. A série é realmente muito boa. Não, peraí. Vampiro? Tem uma crítica social legal. Eu não sei no livro, mas que o produtor da série fez, colocou, o diretor ficou muito bom. Só que tem um porém. A série, ela é legal. Na primeira temporada é bacana, tem vampiros, tem crítica social. A segunda temporada eles já colocam outras coisas, metamorfos, Ménades. E. Ménades? Ménades é tipo. Ménade. Por quê? Não entendi essa, né? Não. Ménade, p. Nós não entendemos. Ménade. Ménage. Ai, que pariu. É menagem. Menagem, então. Tem menagem? Menagem de vampiro? Menagem a Troá, não é menade. Aqui é Brasil, pô. Ai, que burro, dá zero pra ele. Mas eles começam a introduzir criaturas novas, mas sem bom senso nenhum. Vai colocando, não dá explicação e vai saturando, vai ficando chato com o passar do tempo. É muita criatura diferente. O lobisomem, bruxa, otaku. O otaku foi o... Foi a pior criatura, né? A pior criatura. É. Horrível essa criatura. Eu odeio ela. Disse o primo otaku. Mas, assim, eu recomendo pra quem gosta de vampiro assistir só até a segunda temporada. A segunda temporada é bem fechada, bem legal. A terceira estraga, a quarta é um pouquinho melhor, mas vai piorando depois da segunda temporada. Mas isso não é o seguinte. Tem vampiros, legal, e eles, nos anos 2000, 2000 qualquer coisa, eles resolvem se mostrar pro mundo. Falar, estamos aqui, somos vampiros. Mas eles fazem isso... Mas calma aí, as pessoas acreditam de boa, tipo, nós somos vampiros. As pessoas não iam rir dos vampiros? Ah, ia cascar o bico, mas se você sumisse, desaparecesse no outro lado da sala, não ia ser tão engraçado. Ou você levantasse uma moto, 250 cilindradas com uma mão. Ou se você mostrasse os dentes de vampiro e matasse o apresentador. Então, eles falam, somos vampiros e estamos aqui. Porém, eles fazem isso depois que é sintetizado uma substância que eles chamam de True Blood. Não True de verdadeiro, é True de T-R-U, que é sangue sintético. É um sangue inventado pelos japoneses com um incentivo de vampiros. Japoneses. Sempre inventando coisas. Um sangue de mentirinha, mas que tem tudo que um vampiro precisa para sobreviver. Então eles falam... Sangue de mentirinha. É. Sangue calunioso. Sangue calunioso. É um sangue paralapatão, fajuto, mas que faz o vampiro sobreviver. Então eles viram e falam, somos vampiros, estamos aqui, desde sempre. Mas agora a gente não vai se alimentar mais de seres humanos. Vamos nos alimentar de True Blood. E aí surge toda uma reviravolta social. Ah, não aceitamos vampiros, eles são criaturas do demônio. Acho assim que falaria isso. Quem? Eu! O Chapolin Colorado! Tem uma igreja que é a Igreja de Adoração ao Sol. Eles começam a incentivar o repúdio aos vampiros. Depois eles começam a vender armas com bala de prata. Que prata machuca o vampiro no True Blood. Não o lobisomem, como é o usual. Começa a vender spray de nitrato de prata. Incentiva as pessoas a falar que um cara que não é vivo, ele não é de Deus. Ele vai contra toda a criação. E é uma crítica bem legal. Tem até uma frase num letreiro no começo, na abertura, na verdade, que tá escrito God hates fangs. Fangs que são presas. Que, na verdade, é uma sátira God hates fags. Fags que são bichas. Então, lá nos Estados Unidos é muito forte isso. Aqui também é forte em algumas igrejas. Mas lá no Blood, eles colocaram isso pra vampiro. Então, uma crítica social. Os vampiros são só uma alegoria. Mas com o tempo foi perdendo essa questão de alegoria e foi virando um fuzuê, cheio de coisa. Então, significa que da segunda temporada pra frente começa a ficar meio... Não gostei desse linguajar, hein? Que ficou meio... Exatamente. Ah, tá. Qual? Tô dando uma palavra... Você não gosta dessa palavra? Que o Gárgula vai censurar depois? Vai censurar o quê? Exatamente. Censura de b. Que risada de b. Mas que b. Então cala a boca e fica quieto, porque senão agora eu levanto e te jogo dentro da privada. Mas o vampiro do True Blood, ele tem umas características legais. Por exemplo, eu não gosto dessa característica. Tem no Vampire Diaries, eu acho também, que o sangue de vampiro regenera humano. Isso. Fica um negócio meio zoado, sabe? Porque o vampiro, ele se desgastou. Ele vai pro humano e fala, preciso tomar o seu sangue. Tomou o sangue do humano. Aí ele pega, tira um pouco do próprio sangue e dá pro humano. Aí regenerou os dois. É tipo usar código no jogo. E sem contar que o sangue do vampiro, chamam de V... Ele também faz alucinações, faz o cara ver coisas. Tipo maconha? Não, tipo um alucinógeno, bem forte, bem forte. Só que não tem tanta coerência, porque uma hora o cara toma uma quantidade absurda de sangue de vampiro e tem uma ereção maluca durante 30 horas. Meu Deus! e depois ele toma em pequena quantidade, e acontece uma coisa, acontece outra. Que estranho. É muito estranho como funciona, não tem uma regra definida. Eu não gostei de como foi usado. Então, no Vampire Diaries não tem essa questão de ser alucinógeno, mas tem a questão de curar. Tanto que tem alguns médicos, tem uma só que usa na série, mas né, deve ter mais nenhum, que ela usa sangue de vampiro pra curar pessoas que têm, tipo, doença terminal. Legal. Tá, tipo, ferida gravemente, não vai sobreviver, ela vai lá e dá pra pessoa se cura. Só que aí, no caso, é meio arriscado, porque, por exemplo, se acontecer alguma coisa e a pessoa morrer com sangue de vampiro no organismo, ela vai virar vampiro. Ah, e você me lembra de como o vampiro é criado no nosso Blood. Como é que é? Ele mata a pessoa, suga todo o sangue da pessoa, dá um pouco de sangue pra ela. É mais ou menos como um abraço do... Mais ou menos quanto de sangue tem que dar? Não sei, um pouco, não precisa ser muito. O vampiro tem que dormir do lado do morto, às vezes ser enterrado, e aí no dia seguinte, depois que eles se levantarem, o morto levanta como um vampiro. Peraí, tem que dormir do lado de conchinha, assim? De conchinha, o cara? É, do lado. Tipo, um abraçadinho, assim, cheirando a nuca? É, mais ou menos isso. Nossa, é um ritual bem estranho, cara. Mas, sim. Não, estranho não, é longo, digamos assim. É. No Vampire Diaries é meio diferente. Como que é? A pessoa tem que morrer com sangue de vampiro no organismo, e aí ela vai acordar com sede de sangue, um monte de coisa de vampiro e tal. Só que ela tem a opção. Ela tem que se alimentar de sangue humano até o final do dia. Se ela não fizer isso, ela vai morrer. Agora, se ela se alimentar, o que é provável, porque ela vai ter uma sede muito grande de sangue, tem que ter uma força de vontade bem grande pra falar não, não quero. Se ela se alimentar, ela vira vampiro. Legal. A pessoa tem uma escolha ainda. Tanto que tem um cara na série que, tipo, ele é caçador de vampiro. Aí fala, não, não me recusa a virar vampiro. Olha, aí ele... louco. Ó, essa história é bem melhor do que dormir de conchinha. Eu vou assistir Vampire Diaries em vez de True Blood. Não, você pode dormir de conchinha com uma gostosa. Melhorou. Ah, você não tinha pensado nisso, né? Muito bom. Só que você é otaku. Ah. O quê? O quê? Uma criatura sobrenatural. Outras características de vampiro do True Blood. Seguinte, o vampiro de vez em quando voa. De vez em quando? Nossa. Tem alguns vampiros que têm habilidade de voar, normalmente os mais fortes. Eles dão uma planada. Não sei se é legal. É um negócio meio exótico. E eles não podem entrar na casa das pessoas sem serem convidados. Ah. O que já é um negócio meio old school. Então, isso tem no The Vampire Diaries também, que é legal. Eu acho bem estranho, cara, porque ele tá na casa da pessoa e a pessoa pode, tipo, retirar o convite, falar, não quero mais você na minha casa. É, aí o cara sai voando, atravessa a parede. Então, isso não tem no Vampire Diaries. É tipo, se o cara não convidar, ele não pode entrar na casa. Mas convidou, acabou. Eu acho bem maluco, assim. Eu não gostei de como foi usado. Não gostei. Tem isso no Chique também, que é um anime. Os vampiros, eles só podem entrar na casa se ele for convidado. E não é igual o True Blood, que os caras falam, não, você não é mais convidado, o cara voa pra ele. Não, se convidou, tá convidado. Isso é bem melhor. Ah, eu não sei. Eu torço o nariz quando eu vejo. Que eu sou uma boiola. Ai, como dói. Bom, de série também, tem uma mais antiga, chama Buffy, a Caçadora de Vampiros. Mas tem mais coisa além de vampiro, tem demônio, bruxa. Então a gente vai deixar pra falar desse quesito caçadores em outro programa, que a gente fala só sobre eles. Mas tem também a série spin-off que chama Angel, que é de um vampiro que tem alma. Porque os vampiros em Buffy, eles não têm alma. E o Angel, ele tem alma, ele tem sentimento. Então ele vira um vampiro caçador, que nem o Blade. Uma coisa que eu lembrei interessante agora, Vampire Diaries de novo, formal, mas posso falar? Não! Pode. Então, quando o cara vira vampiro, as emoções dele são muito mais intensas do que se ele fosse humano, entendeu? Uau, então se ele se apaixona, ele fala, eu quero você. É muito mais forte. Vou passar, eu escolho você. Enfim, voltando pra Buffy, tem a série do Angel e tem também alguns livros. Eu acho que eu vi um livro uma vez do Angel, que ele combate uma seita de adoração a uma deusa antiga da morte, mas eu não vou lembrar o nome. A gente coloca na descrição se a gente vai lembrar o nome da deusa ou o nome da série? Os dois. Muito bom. Não, o livro, na verdade. A série chama Angel. Ah, tá. É legal. Antes a gente fala, tem a série do Blade, Mas a gente já fala do Blade. Blade é filme. Não, Blade é muita coisa. Que loucura, cara. Mas tem Hemlock Grove. Eu já cheguei a assistir Hemlock Grove. Chegou? Já, já. Minha mãe gostava bastante dessa, Ela série. Tem várias criaturas. Lobisomem, por exemplo, o protagonista é um lobisomem. É um lobisomem, é. Mas tem o Upir, que a gente chegou a citar no último programa. E os vampiros dessa série são Upirs. Eles saem no sol. Eles só têm algumas características de vampiro. É diferente. Por isso a série é legal. Da Netflix, eu acho. É, isso mesmo. Legal. E tem, por exemplo, a série do Drácula, que só teve uma temporada, foi cancelada. Eu não sei se é legal, foi cancelada, eu acho que é porque era ruim. Que era um lixo. Lixosa. E Moonlight, eu vi uma série que chama Moonlight. Mas você assistiu a série ou só... Eu assisti o primeiro capítulo. Curtiu? Eu curti a ideia do vampiro, que é um pouco mais diferente. Eu acho que o que vale a pena são os 5 primeiros minutos de capítulo. Porque ele faz uma entrevista, uma espécie de entrevista. Um vampiro. Mais ou menos isso. Ele fala como é o vampiro. Ele começa. A entrevistadora começa perguntando: ah, como é que é ser vampiro? Daí ele faz uma piadinha tipo: being a vampire sucks. E ele fala que ele não bebe sangue direto humano. Ele tem um traficante de sangue pra ele. What? Que ele não dorme num caixão. Na verdade, ele dorme numa geladeira. What? Como assim, cara? Eu achei que era zoeira, mas ele dorme mesmo, uma geladeirona, assim. Acho que pra manter o calor do corpo dele, que a pouco calor do corpo. Ah, tá. Fiquei tipo, ah, quero manter calor, vou dormir numa geladeira. Olha, cara, não quer dizer não, mas isso foi escroto. É, então, foi realmente. Mas é um vampiro diferente, ele é um... É um vampiro doidão? Sou um vampiro doidão. Eu sou um vampiro doidão. Mas ele é um investigador de... casos sobrenaturais, mais ou menos. Ele investiga assassinatos com relação a outros vampiros. Mas fica a menção, eu não assisti a série. Muito bom. Agora a gente pode falar um pouco dos filmes. Falar de Blade. Que isso, cara? Você não gosta de Blade? Ah, só porque é negro, seu racista. Racista. E é negro com roupa negra que anda no sol. Ah. Vampiro, é a camuflagem exata, né, mano? Racista! Deixa eu falar, Blade é legal, é um filme divertido de você assistir, mas a história, cara, é uma b****. Mas eu acho que é por isso, porque o segundo filme ele é melhor, ele tem cenas de ação melhor, ele tem um enredo melhor, tem uma premissa mais legal, mas o Blade, ele não é só filme, o Blade ele surgiu nos quadrinhos. É mesmo? É, a gente vai falar mais de quadrinhos na segunda metade do programa... Mas ele surgiu numa série de quadrinhos da Marvel, que chamava Tomb of Dracula. Eu tava lendo Tomb of Dracula, só que eu não cheguei na parte do Blade aí, é lá pro capítulo 10. E ele surge como um caçador de vampiros, ele quer matar o Drácula, e aos poucos nas aparições dele vão construindo a história do personagem. Ele aparece também em Tales of Vampires, ou em Marvel Presents, até surgiu uma série só dele, dos quadrinhos. Ele é bastante legal nos quadrinhos. Interessante. Então quer dizer que você não gosta dele no filme? Eu gosto, mas eu gosto também nos quadrinhos. Ah. E tem a série do Blade. Blade The Series. Ele é mais do filme. É pior que foi cancelada. Só saiu a primeira temporada. É, acho que isso aí. Mas eu acho que foi cancelada porque não foi com Wesley Snipes. Ele tava preso. Tá preso? Tava preso. Ele bateu na mulher dele. Nossa, que loucura. Foi preso. Tanto que não saiu mais filme do Blade. Rapaz. Mas eu recomendo a série do Blade. Se você curte o Blade, eu acho que você tem que correr atrás, porque tem umas coisas legais. Por exemplo, Ash, que é... Pokémon. Sim, eu sou o Ash. Ash Ketchum é um garoto da cidade de Pallet. Não, cara. Tem Ash do League of Legends também. Não, não vem com o LOLzinho pra cima de mim não, seu otário. O quê? É, não, rapaz. Mas eu não jogo LOL. Eu cheguei, olhei, avaliei e deixei de lado. Muito bom, como qualquer pessoa sã faria. Muito bom. Mas Ash, sem ser os outros Ashes, é uma substância que é cinza de vampiro. Quando o vampiro morre, Ash, ele vira cinza, vira Ashes. E essa substância, ela é mais ou menos o V do True Blood. Ela deixa a pessoa com um pouco de poder de vampiro, dá um êxtase pra ela e tem todo um tráfico dessa droga. Eles fazem o quê? Eles comem isso? Eles cheiram, eles inalam. Que nojo. É bem mais hardcore do que no True Blood. E eu achei legal. Acho nojento. Quem nojento! Mas tem o anime do Blade também. Meu Deus! É, você... Até anime? Até anime. E é legalzinho. Não, cara, mas eu sou otaku, mas eu não sou um otaku, assim, firme, entendeu? Tem muito anime que eu acho incrivelmente... E eu falo mesmo. Até pra anime você é preguiçoso. Até aquele anime que é a Cidade de Cocô. Ah, mas aquele anime é maravilhoso, né, cara? Eu recomendo a todo mundo assistir aquele anime, sério. Meu Deus. Todo mundo deve assistir esse anime. O que mais tem pra falar de filme que não tem a ver com livro? Então, tem um filme que eu vi que, se eu não me engano, chama As Irmãs Vampiras. Acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Que eu vou só dar uma citada rápida que eu achei interessante. Que é, por exemplo, eles voam também. Por exemplo? Por exemplo. Né? É. Por exemplo? Por exemplo? Seu português é muito bom. Daniel Orocan. Por exemplo. Ah, obrigado. Pulo, tá? Eles voam. Realmente. Eles estão, tipo, no telhado da casa. Até a árvore. Tipo Superman? Praticamente, só não tem a mãozinha pra frente. E o que mais? Uma coisa que provavelmente a gente vai escutar o Victor falando que de novo é que eles comem carne. Muita carne. Nossa, cara. Só porque o cara virou vampiro, ele nunca vai comer carne na vida dele. Of course! Só vou chupar sangue. Nunca. Eu vou comer carne, não vou comer frango, não vou pegar uma batatinha frita pra comer lá no McDonald's, não. E se ele for um vampiro indiano? Aí não vai comer vaca. Mas eu acho que quando o cara vira vampiro, ele tem que se alimentar exclusivamente de sangue. A maldição não, cara, dele, mas, cara. Mas, não, tá, não é pra bem. Ser legal, ah, sou super-homem agora, tenho força, sou super rápido. Tem que ser uma maldição. Tem que ser ruim, cara. Porque eu sou má! Maravilhoso! Cara, você vai beber. Ó, treta aí! Você vai beber sangue, só que você vai beber. Você vai comer as coisas normais também, cara. Comer frango, comer carne. Não é uma coisa inovadora, um vampiro que come carne. Ah, mas por que você vai comer? Você tá morto? Ah, o pau quebrando! Não, cara, mas é que moralmente é bom, entendeu? Você passa uma boa impressão pras pessoas. Eu acho que não tem que comer nada. O vampiro tem que se alimentar exclusivamente de sangue. Enfim, eles comem carne, tipo, eles se alimentam basicamente de sangue, mas mais precisamente os meio-vampiros, eles comem carne. Crua ou assada? Os dois. Legal. E outra coisa que o Victor vai achar estranho é que eles têm, tipo, uma visão de fogo do super-homem. Tipo, eles olham, tipo... Ah, estou olhando firmemente pra você! E o cara pega fogo. Olha, cara, eu acho que eu nunca vou assistir esse negócio na vida. Né? Tem uma última coisa que isso eu achei interessante realmente. No caso do filme, o cara que é vampiro lá, o pai da família, ele se apaixona por uma humana, aí ele casa com ela. Mas quando ele casa com ela, tipo, ele se une com uma humana, ele perde parte dos poderes dele. Por assim, exemplo. Assinou no cartório, desvirei. É que tem um ritual. Ah, legal. Aí, não, isso é legal. É, então, aí ele... Ele não morre se ele andar no sol. Ele realmente evita sair no sol, mas ele pode andar no sol. Você me lembrou de um filme, também é baseado numa série de livros, acho que chama... Um outro filme do Blade. Tem um monte de coisa do Blade. Tem o suquinho do Blade no supermercado, você pode lá comprar. Sucrilhos Blade. Sucrilhos Blade. Marca de carro Blade. É preto, sucrilhos? Sabe que você chocolate. Sabe que você me lembrou? No Brasil, o Blade, quando apareceu, ele chamava Faquista. Faquista? Faquista. Como assim, cara? Tipo, é o cara da lâmina, é o Faquista. Meu Deus do céu. A Vampirella também, quando ela veio pro Brasil... Ela era Faquista? Não. Mas o planeta dela, em vez de chamar Draculon, chamava... Faquilon. Chamava Dracularia, alguma coisa assim, Vampirária, qualquer coisa escrota do gênero. Já cortava nos peitos, né, cara? Peitos, são polêmicos. Mamilos! Como é que é esse Circo dos Horrores? Então, como eu disse, é um Circo dos Horrores mesmo, tem várias criaturas estranhas. E saiu um filme baseado no primeiro livro, que é Aprendiz de Vampiro. Que tem um vampiro nesse circo e ele transforma um moleque em vampiro. Só que ele tem a opção de não transformar totalmente em vampiro. Ele transformou só em meio vampiro o garoto. Ele pode sair no sol. Tem essa opção? Tipo, não quero transformar totalmente em vampiro. Tem essa opção. Ele faz alguma coisa diferente. Legal. É legal. E mais filmes, Daniel. Fale mais. Fale-me mais. Eu lembro de um filme que eu vi, que eu adorei, que é o Sombras da Noite, com o Johnny Depp. Dark Shadows? É, que era de uma novela antiga, inclusive. Ah, eu acho que é mais uma série de TV que chamava Dark Shadows. Sabe que... Pra mim é novela. Beijo do Vampiro. Sabe que o diretor dessa série foi o mesmo diretor de Bram Stoker's Dracula, o primeiro, eu acho. O diretor é o Tim Burton. Não, eu tô falando do... Ah, não, da série antiga. A série antiga. O mesmo diretor da série foi o mesmo diretor desse filme, Bram Stoker's Dracula. Legal. Mas eu não vi a série antiga. Tô aqui pra falar do filme, tá? Então fala do filme. Então, o filme eu achei super legal, assim. O jeito que ele vira vampiro não é aquele negócio tipo, ah, ser mordido por vampiro, dormir de conchinha por vampiro. Ele meio que tem um caso com uma bruxa lá, só que ele gosta de uma outra menina, então ele vai ficar com ela. Aí a bruxa, olha aí, a bruxa brincativa de novo. Então, aí ela lança uma maldição nele que ele vira vampiro. E, pra deixar mais legal ainda, ela pega e tranca ele no caixão e enterra. Nossa. Então ele fica tipo 300 anos lá dentro. Uau. E tem mais alguma característica legal do vampiro? Ah, ele hipnotiza. Aliás, não ele como a bruxa também. Inclusive, o que a bruxa faz? Ela hipnotiza a mulher que o cara gostava, depois de lançar a maldição nele. E aí ela vai até um penhasco e se joga. Se continuar a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça assim no pescoço, te dou um golpe assim com toda a minha força e te jogo! E aí... O cara pula junto pra tentar salvar ela. E aí eles caem, ela morre. Ele lá embaixo cai assim e levanta. Tipo, ele vê que ele não morreu. Aí ele se dá conta de que ele virou um monstro. Sabe o que isso me lembrou? O Blade. Em todo lugar. Não, podia ter me lembrado do Blade, mas não lembrou. Lembrou daquele filme horroroso. Horroroso. Blade? Não. Aquele filme do Drácula Untold. Não vi. Que os dois caem do penhasco, o vampiro e a mulher, e o vampiro fica de boa, a mulher fica inteirinha lá, ela não vira uma meleca no chão de sangue, ela só fica, ai, tá doendo, tá, bebe meu sangue, meu amor, e aí ela morre. É muito escroto. Isso de hipnotizar me lembrou que no True Blood também tem esse hipnotismo, mas True Blood logo me remeteu a uma série de livros. Que eu lembrei agora. Qual? Chama Carpathos. Nunca ouviu falar. É uma série longa pra caramba, acho que tem 22 livros. Caraca! Não é tão conhecida, mas eu já baixei todos os 22, não li nem o primeiro, mas baixei em PDF. Pô? Lê 22 livros, você acha? Mas o começo do Carpathos, ele é bem parecidinho com o começo de True Blood. Porque tem uma telepata... que é uma humana e ela não gosta que as pessoas toquem nela, ela tem que se conter pra não ouvir os pensamentos das pessoas. E aparece um vampiro do nada, pega ela, leva pro castelo dele, no caso, fala, ah, eu sou um vampiro maneiro, eu tenho 1000 anos de idade, e se eu tocar em você, você não consegue ouvir meus pensamentos. E aí isso é um romancezinho, e eu parei de ler quando ficou meloso demais. Oh my gosh! É, de filme também tem o Underworld, que é o Anjo da Noite, né? Isso, Anjo da Noite, muito bom, bem muito lembrado. Bom, eu acho legal. Mas você é um fã melhor que eu, não é? Ah, claro que sou. Eu assisti 500 vezes. Eu decidi escrever Senhores do Anoitecer graças a filmes como Anjo da Noite. Olha só. Eu queria dar a minha versão daquilo. And here we go. A premissa do Anjos da Noite é que teve um imortal, que é o Alexander Corvinus, que ele teve 2 filhos, um deles foi mordido por um morcego, o outro foi mordido por um lobo. Daí um virou vampiro, outro virou lobisomem. Legal. E tem esse humano, que sei lá qual é o nome dele, mas ele é de alguma forma descendente do Alexander Corvinus, ele tem um pouco de sangue imortal dentro dele. Eu não sei como, porque os únicos 2 filhos que o cara teve viraram um vampiro e um lobisomem. Pula cego, imortal safado. E esse cara, ele foi mordido por um lobisomem, que é um lobisomem que o pessoal achava que tava morto, super poderosão, que tá no terceiro filme, que eu acho maneiro. E depois ele é mordido por uma vampira, que é a Celina. Isso entra em conflito no organismo dele. Em vez de ele morrer, de ele explodir, ele vira um híbrido. Muito bom. E os 2 primeiros filmes são em cima disso. Sabe o que me explodiu? Me lembrou de Blade. Ai, caralho. Caraca, no primeiro filme, o anticoagulante faz mal pro vampiro. Então, se você injetar uma quantidade bem grande de anticoagulante, ele explode. É muito maluco. Oh, yeah! Olá, ouvinte. Se você ouviu esse sinal, quer dizer que você não está surdo. Mas também quer dizer que você está no nosso horário da pausa. Aquele meio do programa em que a gente para dar um recadinho. E se você quiser, você pode pausar o programa, tomar um lanche, relaxar um pouco e ouvir depois. Mas só se você quiser. Bom, vou deixar o recado que esse programa está saindo simultaneamente a um gameplay no canal do nosso amigo, companheiro de todas as horas, Felipe, que chama Demo Play. Está saindo juntamente ao gameplay de Castlevania 4, que é um jogaço. Eles vão lá e confiram. A gente também vai dar um recado muito em breve sobre um projeto, uma ideiazinha que a gente teve, mas isso, esperem que vai ser um podcast especial só para isso. Então, aproveitem. Então, ouvintes, voltamos agora desse intervalo. Colocamos no banco de reserva quem? Nosso cheiroso Daniel. E quem está agora para nos brindar com a sua presença? É Rocha, vendedor de leite. O rapaz, tá uma chuva danada aqui. Ah, meu Deus do céu. As vacas não procriam. As vacas não procriam. Ah, oh, sai daí, rapaz, tá louco? Sou eu, queridos ouvintes, saudades. Mas então, do que a gente tá falando mesmo? Vampiros? Vampiros. Então eu vim aqui escrotizar vocês. Ah, o poder da escrotização se manifestou aqui. Se manifestou em quatro patas. Você tem alguma frase pra galera, Gustavo? É sobre vampiros? Sobre vampiros. Então tá bom, bota a música do começo. Ok, aqui é o Gustavo, rei da escrutização, e Drácula queria ser hardcore, mas mamãe não deixou. Muito bom. Muito bom. Claro que é bom. E agora, nessa segunda metade do programa, sobre o que a gente fala, hein? Vamos falar sobre animes, HQs e jogos. Animes, então. Por onde a gente começa? Bem, temos o Hellsing, que é muito conhecido. Grande Hellsing. Você assistiu? Assisti a qualquer coisa, ele é um anime curto. É um anime curto mesmo. Eu li o mangá é mais longo. Eu não li o mangá não, cara, só vi o anime. O mangá é da hora pra caramba. Melhor que o anime? Então, não assisti o anime pra dizer, mas o mangá é bom. Só que ele demorava pra sair pra caramba. A única coisa que eu acho estranha, assim, do Hellsing é que quando ele vai utilizar alguma transformação, ele tipo, se transforma em uma gosma, assim, um escroto. Uma gosma com boca e olhos. Ah, mas pra temática, né, eu achei diferenciado, achei o negócio... É, tipo, ele se transforma numa gosma pra ele poder se transformar em morcego. Ele é vira uma p*** preta. É, ele vira um negócio todo cheio de olhos, dentes... Mas eu curti, no mangá, fica uma arte bem legal, não sei como ficou no anime. O anime ficou legal também. Tem dois animes, tem o Hellsing normal e tem o Hellsing Nova que eles lançaram depois, que é o Ultimate, não é? Não sei, porque eu não assisti o Ultimate. Não, tem o Ultimate que eu sei, eu só não assisti, mas eu recomendo o mangá que eu curti demais. Mas por que então você dá uma sinopse pra gente? É tipo o Carmen Sandiego versão homem, com duas pistolas autografadas por Jesus. Isso. E ele mata todo mundo. É tipo isso, essa é a sinopse. É tipo Jesus caçador de vampiros. É tipo isso, só que melhor. Só que tipo Carmen Sandiego. Pra você que não viu Jesus caçador de vampiros, ó. É, muito bom. Muito bom, melhor que já, assim, bem melhor. Sim, claro, muito bom. Olha, vou falar do começo do Hellsing, que é legal, que é o que eu tô lembrando agora. Tem uma organização chamada Hellsing, que ela caça criaturas noturnas, vampiros, mata eles. E o principal agente dessa organização é o Alucard, que aqui é Drácula ao contrário, se você não percebeu. Nossa, porque, porque a mãe dele não deixou ele ser hardcore, não, não esqueçam disso. Na verdade, esse negócio de não ser hardcore, isso promove todos os fatos e, na verdade, é a bissetriz do momento, entendeu? Porque... Entendi, com certeza. É isso. Na verdade, é que a teoria tridimensional do direito, ela aplica a hipotenusa. Sim, então, por causa do... É, por causa do cateto também. Que cateto? Tesseract. Não, Tesseract. Cateto é o cacete. O Tesseract do Jesus Negão e do Drácula Negão juntos. Tô certo ou tô errado? Não, eu só não lembro qual é a origem do da Alucard. Você lembra? Você lembra qual é a origem do Alucard? Não, eu lembro que a presidente, quando criança da Helsing, ela achou ele todo preso numa camisa de força, todo zoado, e ele salvou ela. Você lembra disso? Não. É, ele tava escondido, como se fosse uma arma secreta. Na verdade, eu assisti Helsing bastante tempo atrás, então eu não sei nem como eu tô lembrando dessas coisas. Eu também, eu li há bastante tempo. Mas eu lembro do primeiro capítulo. O primeiro episódio, no meu caso. Eu lembro também. É, que a cidade tá sendo atacada por um vampiro, e esse vampiro ele já transformou todas as pessoas em ghouls. Lá vai ela com o grupo dela. Ah, a protagonista. Ah, é a loirinha. A menina que morre. É. Toda hora. Ela morre umas vezes, não morre? Leva um tiro de sniper na... Mas ela é uma vampira. É. Bom, a questão é que o vampiro no Helsing, ele transforma as pessoas em ghouls, que são escravos dos vampiros, sem mente, eles fazem o que o vampiro manda. A não ser que ele morda uma mulher virgem e ela morra. Daí ela vira uma vampira, de verdade. Só que eu não sei como é que surgem vampiros homens. Sei lá como é que surge, mas tem. Tipo Alucard. Quer saber, ele toma um suco de laranja e vira. E vira. Mas a questão é que essa policial vai com o trabucão dela, acaba sendo pego pelo vampiro. Não, todo o grupo dela é pego pelos vampiros, né? Só que ela é a última, assim, digamos, que sobrevive. É, porque o padre vampiro se afeiçoou por ela. É. Que é bem bizarro. Daí ela acaba morrendo. Peraí, tinha um padre vampiro que ia sentar a policial com o trabucão. É isso mesmo. Esse é o nível de Helsing. Rapaz, esse podcast vai ser quente. Vai ser quente. Não. Até mandou um beijo pra minha mãe aqui agora, aproveitar. Bem, de outro anime também, bem legal também, temos o Vampire Knight. Isso. Bem. Vampiros Cavaleiros? Cavaleiros Vampire Knight? Não. Esse anime é mais amoroso, mais romântico, então não recomendo muito pra pessoas... simulador de namoro do Faustão, então. Não recomendo muito pra pessoas que curtem muita ação, assim, é um anime mais calmo. É de colegiais, por acaso? Isso. Sempre não, é de colegiais. Vamos falar disso. Sempre é de colegiais. Tem tentáculos? Não, peitudos, tem tentáculos. Tem peitudos? Claro que tem. Óbvio que tem. É anime. Tem peitudos, Japão, cara. Né? É anime, você quer o quê? Fala então, fala alguma coisa interessante. A única coisa interessante e estranha pra mim é que os vampiros desse anime, eles têm poderes elementais. É tipo Crepúsculo? Eles têm poderes elementais no Crepúsculo? É, tem uns vampiros que têm uns poderes elementais lá, uns X-Men da vida. Não, mas o legal desse anime é que tem as classes, né? Tem a classe do vampiro puro. Tem a classe do guerreiro, do mago. Do mago. Tem vampiro, tem o vampiro sujo, o mago implacável. Tem classe de prestígio também? Classe de prestígio. É a melhor, cara. O Ferreira Rocher. Fala pra gente dessas classes. Tem a do vampiro puro. Tem a do vampiro que é o classe A, que ele vem depois do puro. Ele não é, tipo, tão forte quanto o puro, mas, né, tá aí, nobre também. É um pouco sujo, tá? Um pouco tá encardidinho. É. Aí vem o classe B, vem depois do A. Ava, é mesmo? E o C, que é o B, que é quando um vampiro morde uma pessoa, ela vira a classe C. E os vampiros de classe C são os vampiros que eles precisam tomar o sangue de um outro vampiro, geralmente um vampiro puro, pra eles poderem não enlouquecerem, entendeu? Saquei. Senão eles ficam loucões, viram virados de Jiraiya. Alucinados por sangue. E tem uns frenesi. E tem um tempo pra fazer isso. Ah, o tempo eu não sei, cara. Legal, mas pode ser de qualquer outro vampiro? B, C, puro, B, sim, A. Sim. E os outros têm que nascer. Tem que nascer, tudo hereditário, digamos. Então aí os vampiros transam. Tá explicado. Não curti esse anime, não. Não curti. Ah. Vou falar um meu agora. Mas eles pedem. Tem um que eu peguei pra assistir, eu só assisti os primeiros capítulos. Hakouki Shizengumi Kitan. Ah, tá. Shitake Shimeji Wazorada Honda Katana Kimono. Exatamente. Karate. É, isso aí. Hui! Hui kai kimatsu! Ai, ai! Exatamente. Ah, tá, isso mesmo. Honda, Hentai e Shirozuki no... No cu. No cu. Senpai. Ah, tá, então é assim. Unda, Hentai, Toito, Shirozuki no cu. Mas esse anime é legal, porque ele aborda a temática do... Fora que ele também tem um nome muito legal. Tem um nome muito maneiro. Ele aborda uma temática histórica do Japão, do Shinsengumi, que é... são tipo policiais, um clã de samurais que mantinham a ordem na cidade de Edo. Durante o período Edo. Por que que tudo no Japão tem que ter samurai, né? Sempre tem que ter samurai, não é? É o que há. Samurai, eles gostam, né? É, samurai Onin. Lá é tudo Jiraiya, é tudo Jaspion. É tudo Jaspion, é legal, cara. Jaspion. Não é um Jaspion vampiro? Tem o Homem-Aranha. Homem-Aranha é Jaspion. Ah, tá. Achei que tinha Homem-Aranha vampiro. Não. Ah, não, talvez tenha. Deve ter nada. aí na noitosfera deve ter alguma coisa. Mas... quer que eu fale? Sobre esse anime? É. Fale. Agora que a gente já pronunciou o nome que a gente não conseguiu então, mais pronunciar, por favor, né? Eu acho que tem esse e tem uma continuação. Mas a questão é que tem esse Shinsengumi, tem uma garota que tá procurando o pai que desapareceu. E eles, como investigam tudo na cidade, como cuidam de todas as coisas da cidade, eles também cuidam de um problema que são os vampiros que tem na cidade. Eles são tipo uns gols mesmo do Helsing. Ghost in the Shield. Ghost in the Shell. Eles são bem malucos, bem bizarros. Só que eu não cheguei a ver muito deles, mas eu achei uma temática legal. Mas é isso aí. De anime, eu acho que você é a pessoa certa pra falar. Eu lembro Lembrei aqui de mais um anime. Chique. Ai, que chique. É, muito bom. Que chique. Esse anime fala de uma vila que ela fica afastada da capital e ela é em volta de pinheiros. E como eles estão em volta de pinheiros, eles, para manter a cidade, eles usam... eles cortam os pinheiros para fazer caixões. Por isso que as pessoas falam que aquela cidade está em volta por morte. Tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa. Podia fazer mesa, podia fazer banquinho para galera. Mas tinha que fazer o quê? Caixão. Podia fazer aquelas mesas lá de piquenique para galera comer pão com salsicha. Mas não, vamos fazer caixão. Vamos fazer caixão, caixão que dá dinheiro. Beleza, então é um anime sobre empresários. É isso? Não. Aí, nesse anime, a cidade tá lá de boa, só que daí, no começo, no primeiro episódio, se mudam pessoas estranhas. Oh, meu Deus, pessoas estranhas. Quem será que é o vampiro? Familiadas. Aí se muda essas pessoas estranhas e vão pra uma mansão. Sabe o que eu acho? Mansão do Mr. Catra. Já sabemos, então, que esse deve ser um prequel ou um spin-off do Vampire Diaries. Eles criam vampiros com carvalho lá no Diário do Vampiro, então com certeza tem a ver. Aí vai todo mundo... já pega também o Hobbit que tem o escudo de carvalho. Hobbit vai todo mundo pra mansão do Mr. Catra já. Mas o Mr. Catra fazer lá o novo clipe dele lá. Então é isso. Então o que mais tem de interessante? Bem, os vampiros do Chique... tem uma coisa interessante, que quando eles mordem uma pessoa, pela primeira vez, essa pessoa fica completamente submissa ao mestre, digamos assim, ao vampiro. Mas ela continua humana. Mais ou menos. Ela fica branca, anêmica e fica bem lerda. Tipo, Michael Jackson fez isso então. Bem lerda. Então Michael Jackson fez isso. Foi mordido por um vampiro então. Ele fica meio lerdo assim. Ele fica sem sustagem. E o legal é que o vampiro pode falar pra ele coisas... Ah, ele ordena. Tipo, ele ordena. É tipo um gol do Helsing, né? Se comporta como uma pessoa normal, só que anêmica e lerdo pra falar. Ah, tá. Tipo, então o vampiro chega, aponta o dedo. Sanduíche de atum! Daí o cara vai lá e faz pra ele, é isso? É, tipo isso. Mas a partir da segunda ou terceira mordida, a pessoa já começa a ficar muito fraca. Ela não consegue andar, ou só fica na cama, não consegue fazer muita coisa. Ah, saquei. E tipo, ele fala pro médico levar ele pra casa, de volta. E daí ele volta pra casa e o vampiro vai lá e morde ele, entendeu? Oh. Aí ele não fica no hospital, que é difícil pro vampiro entrar. Difícil porque ele precisa pedir permissão. Só que meu nem Goblin. Toda pessoa pode se tornar vampiro. Não? Só pessoas especiais. ela podem morre, se tornar vampiros. Ela morre e morre. São só as pessoas que comem aquele bacon com arco-íris. São as pessoas especiais que morrem e ressuscitam como vampiros. Oh, é. Aquelas pessoas que o bacon rainbow voa assim na cabecinha quando morre. Like a bacon. Tem um jogo que tem um item chamado Epic Bacon, que é o bacon épico, que é um bacon em forma de... De épico. Não, em forma de arco-íris. Com as cores arco-íris. Uau. Você me lembrou agora de um anime que são as aventuras de Jojo. Oh, legal. Eu não lembro como é que é o nome em japonês, mas... Deve ser uma coisa assim... Jojo Hada, Dante Mario. Oronete Mario Jojo. Tonete Mario Honda, Honda. Sushimo. Sushi, Honda. Dante Mario. Sushi, Hayabusa Honda. No daremasu. Senpai. Próximo. Você chegou a assistir, Victor? Eu assisti só o primeiro e o começo do segundo episódio. Olha que preguiçoso. Só mesmo. Preguiça pra baixar um negócio, ligar, deitar na cama e ficar vendo. Se fosse pra ler, tudo bem, né? A gente entende que tem que mexer os olhos, tem que ler mentalmente. Tem que virar a página. Virar a página, segurar. Parabéns. Isso é o futuro do Brasil. Eu vou te falar, eu não assisti muito também porque eu não curti. É tudo muito estereotipado. Quem é mal demais, assim, é 100% mal. Mas o importante desse anime, eu acho que é que tem uma máscara que transforma as pessoas em vampiro. É um elemento legal que o autor usou, pra não ter tipo, ah, é vampiro e vampiro pronto. Ah, mas você não sabe como é que funciona, seu palhaço. Então como é que funciona? Eu não sei, eu não assisti. Você que tá falando do anime, eu não falo nada. Teria sido melhor ver o filme do Pelé, assim. Teria sido melhor ver o filme do Pelé, né, Gustavo? Do Pelé branco. Do Pelé branco. Pelé mordido por vampiro. Porque já pode ter o Drácula preto, então pode ter agora o Pelé branco. E tem Blood C. Me falaram que Blood C, Blood Plus, é tudo anime de vampiro, mas eu acho que é de demônio. Eu li um mangá. Não, se bem que no Blood C, o cara lhe dá o sangue pra tia pra ela ficar na frenesi de matar. O que lembra um pouco de vampiro. Não. Mas, sei lá. Quadrinhos? O que você sabe sobre isso? Nada. Não sei de nada. Vou embora. Não, vocês não vão pegar. Nunca falarei. Mentira! Ó, não tem tanta coisa assim de vampiro nas HQs, no mundo dos quadrinhos americanos. Já nos europeus tem mais coisa. Mas tem alguns. E eu gosto de caracterizar eles assim. Quadrinhos de vampiros pré-Comic Code Authority, durante Comic Code Authority e pós-Comic Code Authority. Vocês sabem o que é isso, jovem? O que é isso, jovem? É o quadrinho Código Autoridade. Não, é um selo que as empresas de HQs americanas se juntaram para fazer um código de ética que autorizava ou não as HQs, as comics que iam ser publicadas. Elas liam, viam se era adulto demais aquilo, se tinha violência demais, tinha alguma apelação sexual e aprovavam ou não. Se rolar peitinho. É, porque comics é uma literatura barata, né? Coisa que o pessoal comprava por um centavo de dólar, 5 centavos de dólar. Caramba! Então, pra vender aquilo, pra ganhar dinheiro com aquilo, tinha muita apelação. Principalmente nos HQs de horror, que a garotada curtia. Então, você sempre colocava um peitinho ali, uma nudez. Pagava um peitinho ali. Sempre. No Brasil também. No Brasil teve, vocês podem procurar, Capitão Mistério Apresenta, que é dos anos 80, anos 70. Depende. Se você for maior de 18 anos, continue. Se você for menor, pule para. Não, você pode pesquisar no Google. Você pode pesquisar. Seu safadinho, com a sua mãe do lado. Pesquisa no Google. Pra ela te dar um belo bufete nessa cara de pau que tu tem. E larga a mão desse pinto aí, por favor. Acho que eu não sei, você tá vendo esse negócio aí? A gente sabe de tudo, rapaz. Olha na janela, olha na janela. Tá louco? Que isso? Que absurdo. Ai, você pode procurar assim, você pode procurar no Google, Capitão Mistério Apresenta, que tinha algumas de vampiro também, que é as histórias reais do Drácula. Cada 3-4 capas, alguma tinha um peitinho, tinha uma nudez básica ali, porque é pra vender, é pra chamar atenção. E nos Estados Unidos, isso era bem claro, tinha muita coisa. Tinha assim, muito peitinho. Tinha muito peitinho, tinha muita apelação sexual nas HQs de terror. E quando lançaram o livro A Sedução dos Inocentes, próprio comércio de quadrinhos se organizou para acabar com isso, para evitar que surgisse uma lei contra eles. Então isso ferrou de vez com a vida do pessoal que ganhava dinheiro com horror. Mas a Comic Code Authority... Oh my God, who the hell cares? Cara, você falou mais de HQ e de empresa do que de vampiro. Então, acho que é pra mais um peitinho. Tem as HQs com peitinho. Vamos falar um peitinho vampírico? Com peitinho, sem peitinho e com a volta do peitinho. The Return of the Peitinho. Pera, The Return of the Holy Peitinho. Mas é peitinho vampírico? Às vezes. Mas se você quer saber, tem... Nos anos 70 começou a voltar... Nas HQs de terror, na Marvel teve Tomb of Dracula, que foi onde surgiu o Blade. Ai, que delícia. Tem Turma da Mônica também, que tem aquele vampiro. Tem o vampirinho da Turma da Mônica. Claro que tem, pô, não pode esquecer também da literatura brasileira. Não pode esquecer, sem dúvida. E teve quem também? Vampire Tales, teve House of Mystery na DC. Então, nos anos 70 começou a surgir de volta o gênero horror. Agora, atualmente... De vampiro, tem algumas que são legais. Por exemplo, Vampiro Americano. Tem que ter um Clube do Vampiro. Claro que tem. Clube do Vampiro é a história de um padre vampiro. Mais um, ok, e aí? Um padre vampiro mafioso. Um padre vampiro mafioso. Chapéu de coco, tá, o que mais? Tem um vampiro também no Preacher. É negro também? Não, não é negro. Ah, ok. Preacher é maneiro. Preacher não tem a ver. Na história principal não é de vampiro, mas é uma história maneira, que um padre ele ganha o poder da voz de Deus. Então o que ele manda, as pessoas fazem. E aí aparece um vampiro malucão, que ele dorme no porta-malas, que é o Cassidy. E vampiro doidão. É o Cassidy, é o vampiro doidão. Maneiro. E tem 30 Dias de Noite, que é uma escada muito maneira. Uma escada? Não, é uma sacada. Sacada tá, muito eu entendi escada também. Então é uma sacada, é uma varanda. É tipo uma varanda muito maneira. Uau! É tipo isso. Tem também aquele filme também lá do. Que o molequinho lá queria ser especial, daí ele encontra o vampiro. Que filme? Nunca viu? Meu melhor amigo é um vampiro. Meu melhor amigo é um vampiro. Nossa, esse filme era muito maneiro, muito fã. É muito bom. É muito bom. Acho que é Vampire Kid o nome. Ah, não sei. Porque o brasileiro tem mania de botar uns nomes nada a ver. Tem. The Godfather, opa, Poderoso Chefão. Era pra ser o padrinho? É. Esse Poderoso Chefão vai aprontar altas sacanagens com sua turminha de mafioso. Só aqui na Sessão da Tarde. Ó, se liga nessa pegada de 30 Dias de Noite. É o seguinte, tem uma cidade lá no Alasca, lá no norte gelado do mundo, longe pra diabo. Tá, cidade do Noel. Cidade do Papai Noel. E que ela fica escura durante 30 dias. Não passa sol nenhum lá, porque fica muito no norte. E durante esses 30 dias, vai um grupo de vampiros e mata todo mundo lá. Uau! Ah, acho que já assisti essa. Essa delícia. É realmente essa delícia. Filme. Se for o filme que eu tô pensando, é realmente uma. Tem um e o dois. Fez sucesso, filme. Que a HQ é maneirinha. Eu achei uma pegada. Boa. No filme tem vampiros malucos que pulam em cima das pessoas? Tem. Você não gostou de Eu Sou a Lenda? Se fosse, também pode considerar que Gremlin é um filme de vampiros. Ah, pô, e aquele filme lá do Lobo lá que ele mata o Papai Noel? Então isso é um plot twist? Oh my God! Oh my God! Oh! E o filme daquele lá que quer estragar o Natal, aquele verde? O Grinch? O Grinch. Aquele lá é sinistro, mas ele não mata ninguém. Ah, mas ele tá vestido de vermelho. Aí tem a maldade. Ele tem a maldade no coração. Ele tem a intenção. Um crossover entre ele e o Drácula, acho que ele ganharia. Wow! Somebody's fabulous! Mas assim, a gente tá falando muito sobre isso, sobre aquilo. E jogos, a parte que interessa pra gente. Jogos. Fala do melhor jogo de vampiro que tem. Melhor jogo. Nightwatch. Não. Quê? Nightwatch. What the? É um jogo de vampiro, ciborgue, cowboy, que luta contra cowboys zumbis. Não, o jogo é legal, só que a história é uma b***. Ah, não tem história nenhuma, é só atirar. Você tem que fazer jogo bom. Sabe calma, é jogo bom? Vamos entrar no contexto. Esse jogo é de que época? Da época do PlayStation 2. Ah, eu sei qual que é. Um que também tem um Carmen Sandiego que usa uma arma em primeira pessoa. Ah, ele usa. Que ele começa num trem? É isso mesmo. Foi legal, divertido. Ah, é divertido. Tá bom. Ele cumpre com o que ele promete. Horas e horas de diversão de gameplay. Horas. É o que todo mundo promete. Horas e horas repetitivas de tiros e zumbis. Totalidade, que é a mesma coisa. Você tá sabendo muito, hein? Claro, eu sou um rapaz informado. Vivido. Vou falar de jogo bom. Sabe que jogo é bom? Que jogo? Castlevania. Castlevania. Mas tem muita coisa de Castlevania pra falar. Tem. Qual Castlevania? Porque tem muito Castlevania. Vamos falar do que todo mundo conhece. Symphony of the Night. Não. Symphony of the Night. É, sim. Sintonia sim. Da noite. Sintonia da noite. É o tchan da noite. Mas eu sei que tem os antigos, que seguem uma linha de tempo. E depois eles renovaram com o Lords of Shadow. É o seguinte, o Lords of Shadow, ele é de outra cronologia. Ele não participa da cronologia clássica. Então, tipo, ele não tem nada a ver com o clássico. Mas tem várias referências. Não, assim, eles Show de referência. Pegaram o Castlevania e modificaram, entendeu? É, porque não era ser um jogo do Castlevania, era pra ser um jogo chamado Lords of Shadow. Aí eles quiseram colocar no mundo do Castlevania. Não, é porque a Konami é conhecida pelo Castlevania. Se eles fizessem um jogo de vampiro, tinha que ser da cronologia do Castlevania. Aí eles pegaram o Drácula, o Lucard, Mas não é um jogo de vampiro, é um jogo de um cara com uma corrente que sai matando monstro. I will have my revenge! Mas ele é um vampiro. Não é. É. Ele não é um vampiro. Você jogou Lords of Shadow 1? Eu joguei o 1 e o 2. Ele não é um vampiro, ele vira um não, vampiro. Não. No 1 ele não é um vampiro, mas no 2 ele se torna. E ele é um caçador de vampiros com uma corrente. Não é nem um chicote, é uma corrente. Então, eles resolveram transformar ele em vampiro porque resolveram dar o nome de Castlevania pro jogo. Não, mas o nome já tava Castlevania. Não, o nome era Lords of Shadow. E daí eles resolveram fazer Castlevania Lords of Shadow. Entendeu? Tô sabendo essa história ainda. É o seguinte, era pra ser um jogo Wreck and Slash qualquer chamado Lords of Shadow. Aí eles falaram, não, vamos fazer de Castlevania. Porque tem vampiro, tem monstro. Mas nessa história, então, cara... Então, vamos transformar num novo Castlevania. Vamos renovar ele. Fizeram isso. Só que não tem a ver com a história original. Não se encaixa na cronologia. Essa pouca vergonha que nós vimos agora. Esse tapa na cara da sociedade. E o RPG. Porque agora eu lembrei que tem um jogo eletrônico que chama Vampire The Masquerade. Só que Vampire The Masquerade é baseado no RPG. Vampiro à Máscara. Olha só. World of Darkness. Olha só. Tem uma palavra em inglês, que chique. English, motherfucker, do you speak it? Chique, né? Mundo das Trevas. Olha só. Não cheguei a jogar com vocês aquela vez. Não jogou com eles. A gente jogou pouco Vampiro à Máscara. Pra quem não sabe, Vampiro à Máscara é um RPG de mesa. Surgiu em 1991. Que foi a segunda ou terceira grande onda de RPG. É o seguinte, é uma temática de RPG, só que você joga com vampiros. Foi o primeiro RPG que surgiu nesse mundo das trevas, na White Wolf. E como fez sucesso pra caramba, depois eles lançaram Lobisomem Apocalipse, Changeling Sonhar, Múmia, lançaram de todas as criaturas do mal, assim, das trevas em suma. E depois surgiu o novo Mundo das Trevas, que eles reformularam já uns 10, 15 anos depois, porque tinha ficado muito caótico as regras, muito difícil trabalhar com todo o suplemento que eles tinham, mas eu ainda isso prefiro... Era muito whey, né? Protein. Era muito whey protein. Ficaram monstros. Tudo monstro. Aí foram fazer vídeo no YouTube. E, Igor, como é este RPG? Nossa, meu caro amigo Vitor, você está tão eloquente, tão natural na sua fala. Obrigado. Até parece que você não escreveu. Eu não estou lendo. Tinha uma vírgula. Sorria. Tinha uma vírgula. Então, o Vampiro à Máscara, ele é meio doidão. porque ele vem de uma temática de RPG que tem uma diversidade, tem várias classes, por exemplo, mago, bruxo, arqueiro, mago guerreiro. O mago quer a lancha. Faminto por causa da última missão. O mago quer lanchar. Bastante. Então, como o RPG já vem dessa diversidade, essas várias classes, vários tipos diferentes, esses vários tipos diferentes de classes, de personagens que você pode montar, o pessoal da White Wolf tentou fazer algo parecido. Então eles fizeram várias linhagens. Eles se organizam na Camarilla, no Sabá, que são inimigos da Camarilla, e nos Independentes. É tipo uma máfia? É mais ou menos tipo uma máfia. Tem a máfia do Jaspion também? Porque o Jaspion é vampiro, todo mundo sabe. Mas, enfim, tem várias linhagens, porque segundo a origem mitológica que se acredita dos vampiros, o primeiro vampiro foi Caim, e esse vampiro original criou os três, os vampiros de segunda linhagem. E esses três vampiros de segunda linhagem criaram as 13 famílias, os 13 antediluvianos, se não me engano, que são as famílias principais do Vampiro à Máscara. A gente tem que Gangrel, que é um bicho que... Nosferatu. Tem Nosferatu. É, mas cada um tem uma peculiaridade. O Nosferatu, ele é feio pra caramba. Gangrel vira lobo. Simise tem umas transformações em demônio. É, então, o Alucard do Castlevania, mesmo ele sendo meio vampiro, ele consegue se transformar em lobo, em morcego, em nuvem. Ah, legal. Tem um pouco disso no Vampiro à Máscara. Mas às vezes eu acho que é um pouco exagerado. Por exemplo, Simise... os La Sombra, eles fazem tipo uma coraça de sombra, viram uns monstrão de sombra num nível mais alto. Os Tremere, eles eram um grupo de magos que eram fissurados pela imortalidade, então eles sequestraram um ancião de Simise, fizeram um ritual maluco e se transformaram numa linhagem dos Simise. Até que eles tomaram o sangue de um antediluviano e acabaram virando uma família, que são os Tremere. Mas é muito mágico. Eu achei que exagerou bastante no quesito vampiro, porque o vampiro é uma coisa só, normalmente. É aquilo, é um monstro e é caricato o que ele é. Então eles tentaram transformar em algo mais. E isso acabou passando para os outros livros. Por exemplo, Lobisomem Apocalipse. Tem Lobisomem que atira as unhas, voa, controla o vento. Atira as unhas? Atira as unhas, os Fúrias Negras. Que habilidade. Bom, mas é isso. Essa foi a nossa conversa maluca. Tem muita coisa que a gente não falou, por exemplo. E nem vai falar mais, porque, né? Muita coisa, né? Que revolts. Não vai deixar nem eu falar de umas coisas que falta a gente falar? Não vou. Não vai? Não vou. Não vai deixar eu falar, por exemplo, de Um Drink no Inferno? Não vou. Não vai deixar eu falar, por exemplo, de Deixa Ela Entrar? Vamos deixar para outro podcast, para o podcast gay, vamos? Pode ser. Aí, a gente é muito... A gente fala de outras coisas, tipo Vampirella, Vampiros de John Carpenter, essas coisas que a gente não falou. É. Então é isso, jovens. Então agora vocês vão receber então, um beijo do gordo. Beijo do gordo! Paga mais, gordo! Adios, bitches. We'll be right back. Depois de fazer um compilado de todas as vezes que o Victor falou pênis no programa. Sério. Depois tem que rolar um compilado disso. Que tá frenesi o negócio aqui, cara. Tá frenético, ele tá fissurado no pênis. 10 palavras, 10 são pênis. De cada 10 palavras, 11 são pênis. 11 são pênis. É, Victor. Agora ele vai mudar, ele vai falar Braulio. Braulio.